Cinema Falado com Luciano Ramos. Dicas e comentários sobre o mundo do cinema. Diariamente em dois horários, às 10 da manhã e às 3h30 da tarde. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. Daqui a pouquinho, às 10h40, Hélio Bicudo, o jurista no centro do Roda Viva, com transmissão pela TV Cultura e pela Rádio Cultura M. Daqui a pouquinho, 10h40, Roda Viva, pela Cultura M e pela TV Cultura. 9h06. A Cultura M apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. Musicalidade e a música brasileira em hi-fi. No nosso encontro de hoje, o samba canção. O velho e bom samba canção que conheceu seu auge na década de 50. Um verdadeiro porta-voz do romantismo. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com Lupcínio Rodrigues. Os mesmos versos que até hoje existem na boca

anos estás ao meu lado. 10 anos vivemos brigando. Mas quando eu chego cansado, meus braços estão te esperando. Esse é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor brigar juntos do que chorar. Angela Maria e Calbi Peixoto cantaram de Lupicínio Rodrigues, exemplo de Lupicínio Rodrigues. Paulinho da Viola cantou Nervos de Aço e o próprio Lupicínio cantou dele Loucura. A primeira parte do nosso Musicalidade de hoje é dedicado ao samba canção. Perdido de amor, perdido estou por você. Amar seu olhar, seus lábios beijar é viver. À luz do luar, eu fico a cantar pra você. Num verso que diz: serei tão feliz com você. Sensual, carícia ideal, não posso esquecer. E vivo a sonhar, seu nome a chamar, só penso em você. Perdido de amor, perdido estou por você. Coisa que a gente João Viscandor de Ari Barroso, Maria Dolores Duran de Flávio e Celso Cavalcante Manias e Dick Farney de Luiz Bonfá, Perdido de Amor. Musicalidade pela Cultura M. É o romantismo e o samba-canção aqui no Musicalidade. Uma das maiores intérpretes do samba-canção e da nossa música popular foi Dalva de Oliveira. Para muitos, Dalva chegava a encarnar os personagens e as situações dos sambas, canções que interpretava. Quem sabe, em muitos momentos, sua vida confundiu-se com as composições do seu repertório. Em nosso próximo bloco, vamos recordar três de seus maiores sucessos em gravações dos anos 50. Querem saber o final daquele obrigo a sorrir que em meu coração e palpitava por ti todo em afeição. Hoje outro ocupa lugar e o teu amor ocupou, já que entre nós nada existe e nada nos une. deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de primeira pedra me atira. Dalva de Oliveira cantou de Ataúfo Alves, Errei Sim. Também de Ataúfo Alves, Dalva de Oliveira cantou Fim de Comédia. E de Lourival Faisal e Gustavo de Carvalho, Dalva de Oliveira cantou Mentira de Amor. 9 horas e 36 minutos, nesta primeira parte do Musicalidade, o Samba Canção. A paulistaníssima Isaurinha Garcia foi uma verdadeira exceção do seu tempo. Ao contrário da maioria dos nomes da sua época, a Isaurinha não foi para o Rio de Janeiro tentar a carreira, preferiu ficar aqui em São Paulo mesmo. A sua voz aveludada caiu como uma luva em inúmeros sambas canção. Vamos recordar Isaurinha Garcia no nosso Musicalidade. Chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa, não pude, nem sei como chegar ao portão. Lendo o envelope bonito no seu sobrescrito, eu reconheci. De ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza. Quanta verdade tristonha, ou mentira risonha, uma carta nos traz.

descendo a ladeira, na bola no samba, na sola no sal. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na sua escola, que é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, e no equilíbrio da Lapa não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, e toda a cidade que andava de quieta, naquela madrugada, acordou mais cedo, arriscando um verso, virou um poeta, respondeu o povo, não salva sem medo. Enquanto a mula tem pleno movimento, com todo o swing de si a ladeira, a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Moraes Moreira, cantor dele Pepeu Gomes, Lá Vem o Brasil, Descendo a Ladeira, Novos Baianos de Ataúfo Alves e Paulo Gesta, na cadência do samba, e Dorival Caymmi dele, Samba da Minha Terra. Musicalidade pela cultura rima. 9h49. Vagamente, correndo você vinha, quando de repente seu sorriso, que era muito branco, me encontrou. Só me lembro que depois andamos, mil estrelas só nós dois contamos, e o vento soprou de manhã mil canções. Só me lembro muito vagamente da tarde que morria, quando de repente eu sozinho fiquei te esperando e chorei. Só me lembro muito vagamente o quanto a gente amou e foi tão de repente, que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Seu sorriso, que era muito branco, me encontrou. Só me lembro que depois andamos, mil estrelas só nós dois contamos, e o vento soprou de manhã mil canções. Só me lembro muito, muito vagamente da tarde que morria, quando de repente eu sozinho fiquei te esperando. Só me lembro muito vagamente o quanto a gente amou e foi tão de repente, que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim, não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. E pro raligalho ele diz não, porque gosta mesmo é de samba. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim.

sigamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Difícil, mas comparar com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo amor que magoa. Não pretendo amor te magoar, pois não pretendo amor te magoar. Samba garoto, garoto travesso que vira a casa do avesso. Samba manhoso, samba tinhoso, que sai de fininho, bem pianinho, e segue gingado, bem sincopado. Fica de asa, mandando brasa. Samba que faz que vai, não vai. Samba que faz que vem, não vem. Samba de pobre, de gente bem. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Vai! Samba maroto, samba garoto, garoto travesso que vira a casa do avesso. Samba manhoso, samba tinhoso, que sai de fininho, bem pianinho, e segue xingado, bem sincopado. Fica de asa, só mandando brasa. Samba que faz que vai, não vai. Samba que faz que vem, não vem. Samba de pobre, de gente bem. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Samba que traz o seu recado, samba que não é fabricado, samba que é só babado. Miltinho cantou de Luiz Reis, samba maroto, Ciro Monteiro de Cartola, Tive Sim, Elisete Cardoso de Haroldo Barbosa e Luiz Reis, Notícia de Jornal. E encerramos assim o nosso Musicalidade, que volta amanhã às 9 da noite. Seleção musical e texto, Márcio Barker. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Após o intervalo, a música brasileira em som instrumental e a Cultura M logo após o intervalo com todos os sons. E daqui a pouquinho, às 10h40, tem Roda Viva com transmissão pela TV Cultura e pela Rádio Cultura M. No centro do Roda Viva, Hélio Bicudo, jurista, sempre foi ligado à defesa dos direitos humanos, perseguido pelo regime militar, foi responsável por uma das maiores crises da polícia de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho com o todos os sons. E às 10h40 da noite, Roda Viva, com a apresentação de Paulo Marcum. Até já. A Cultura M apresentou Musicalidade. Peri Ribeiro e seu novo CD, Cores da Minha Bossa. Começar de novo. Como esse disco, eu quero que ele seja, que ele tenha essa visão de Brasil e de Estados Unidos. Eu quero começar o disco com Ivan Lins. Ter a mãe.